defesa. Mas que beleza é uma partida de futebol. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7 e está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui pra você, através da mais querida e da mais ouvida da cidade de Rio das Pedras. E que bom que você tá aqui conosco pra acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui na nossa programação esportiva. E sem mais delongas, quero apresentar o nosso comentarista no dia de hoje. Quero apresentar o professor Mauro Fernandes, que está aqui conosco todos os dias. Muito boa tarde, professor. Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, nesta manhã de quinta-feira, abençoada por Deus, que vocês tenham uma ótima quinta-feira e que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Muito bem, então tem muita coisa pra gente falar hoje. Vamos falar de Champions League, vamos falar de Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Paulista. Então fica aí juntinho com a gente, que a partir de agora começa o Rio Vox Esporte Clube. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o sambo. É nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. A técnica, o sambo, tocou Neymar, é gol. Ô minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa. Quer participar? Liga pra cá, 34937100, 34937100, ou você prefere mandar o WhatsApp? Temos também, manda pro 997591384. Lembrando, o Rio Vox Esporte Clube está disponível no nosso site todos os dias para você escutar a hora que você quiser. Então não precisa realmente ouvir a programação na hora, ao meio disso. Você pode ouvir a hora que você quiser no nosso site. Já são quase 10 mil downloads lá no nosso site. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação. Estamos disponíveis também em podcast. Se você costuma acompanhar, sabe o que é podcast? Podcast é um arquivo de áudio que você distribui para todo mundo através dos feeds. Então, ele está... É como se fosse um programa de rádio que vai cair no seu celular aí, se você assinar o nosso feed do Rio Vox Esporte Clube. Então, baixa um agregador de podcast, procura podcast no seu celular, você baixa o agregador, procura pro Rio Vox Esporte Clube e você ouve a hora que você quiser e no seu celular, na ponta da sua mão. É, exatamente. Então, muito bacana, o Rio Vox Esporte Clube é o primeiro programa da região disponível em podcast. Podcast para você. E a gente começa a nossa programação falando de UEFA Champions League, porque ontem a gente teve a definição aí de todos os classificados para a fase de grupo. O sorteio é hoje, daqui a pouquinho, a meio-dia 50 começa a UEFA, só para quebrar nossas pernas e não dar os grupos prontos para nós, vai sortear na hora que tá acabando o nosso programa. Mas vamos falar então sobre os jogos de ontem da UEFA Champions League a partir de agora. Vamos lá, vamos pegar aqui os classificados, todas as partidas, e depois a gente vai falar também de como ficaram os potes para o sorteio aí dos grupos da UEFA Champions League também. O computador meu tá mais lento que o Walter correndo, viu, professor? Tá difícil a situação. O Valtinho, tá mais lento que o Valtinho, professor. Vamos lá. Então tá quase parando. Vamos falar do Salzburg e do Estrela Vermelha da Sérvia, viu, professor? Um jogão de bola, professor. 2-2 pelo gol fora de casa. O Estrela Vermelha está classificado com Jonathan Cafu e tudo para fazer grupos da UEFA Champions League. O campeão de 1991 está de volta depois de muito tempo, viu, professor? E o Salzburg, desde que foi comprado pela Red Bull, não se classificou mais à UEFA Champions League. Se eu não me engano, são 15 anos seguidos sem se classificar, professor. É, realmente, viu, Léo? Foi um jogo interessante, um jogo gostoso de se ver, viu? É, a equipe austríaca abriu 2-0 jogando em casa, achou que já tinha ganho o jogo, e depois o Estrela Vermelha, hein? em apenas 2 minutos resolveu o jogo e a classificação depois de 29 anos, né, Léo? Que ganhou, ficou campeão da Champions em cima da equipe do Olympique de Marseille, da França. Portanto, olha, que história, hein? De um lado, a potência do Red Bull, né? Do dinheiro do Red Bull, e do outro lado a história e o ressurgimento como uma fênix, né, que o Estrela Vermelha voltando, está chegando agora e está retomando o lugar que um dia foi seu no topo da Champions como campeão. Portanto, o nosso amigo Cafu aqui da vizinha cidade de Piracicaba, que se jogou no São Paulo, jogou no 15, na Ponte Preta, está feliz da vida e um pouquinho mais rico também, né, Léo? Ah, ganhou um dinheirinho agora, né, vai jogar lá na Estrela Vermelha. Vamos lá, próximo jogo, tivemos o PSV Eindhoven da Holanda, também campeão da UEFA Champions League, batendo o Bate Borisov da Bielorrússia por 3-0. Destaque pro Lozano, que fez um bonito gol também, o moleque lá do México, né, que fez uma ótima Copa do Mundo. E o PSV classificado para a fase de grupos. Há muito tempo a gente não tinha dois holandeses na fase de grupos, professor. Eu acho que aí ficou bem claro, né? O PSV ganhou lá em por 3-2, e depois ontem jogando lá na Holanda acabou vencendo por 3-0 e tá com o atacante Lozano lá, o mexicano, muito bom jogador, que disputou a Copa do Mundo aí com Osório, né? E realmente eu acho que é o momento ímpar, viu, Léo, do futebol holandês, né? Com as duas grandes equipes retornando a voltar a disputar a Champions para fazer boas campanhas e as duas equipes, tanto o Ajax quanto o PSV. E agora a gente fala do último jogo, onde o Benfica foi até a Grécia e bateu o PAOK por 400-1. Destaque pro gol do brasileiro Jardel, que abriu o caminho aí para a vitória da equipe do Benfica. 4-1, classificado. O Benfica até que tomou um sustinho dentro de casa, mas chegou fora de casa e fez o dever, né, professor? E tomou outro susto também, né? Porque o PAOK saiu da frente, né? 1-0 aos 13 minutos do primeiro tempo. E olha, depois virou o caminhão do Melancia. O Benfica fez 4 gols e carimbou o passaporte também para a fase de grupos da Champions. Exatamente. Então, ó, todos os times, os 32 times definidos, vão separar por potes, né? Os cabeças de chave e as equipes. Aí, ó, os cabeças de chave, o pote número 1. Tem o campeão europeu, Real Madrid, o campeão da Liga Europa, o Atlético de Madrid, o campeão espanhol, Barcelona, o campeão alemão, Bayern de Munique, o campeão inglês, o Manchester City, o campeão italiano, que é a Juventus, o campeão francês, que é o Paris Saint-Germain, e o campeão russo, que é o Lokomotiv Moscou. Ou seja, professor, todo mundo quer cair no grupo do Lokomotiv Moscou. Ó, esses times do pote 2, ó, Borussia Dortmund, Porto, o Manchester United, o Shakhtar, o Napoli, o Tottenham, a Roma e o Benfica. Todo mundo, todos esses querem cair no grupo do Lokomotiv, viu, professor? Todo mundo quer ficar no grupo mais fácil, né? Ninguém quer cair onde está a esfera ali, que fica difícil, né, para concorrer com as vagas, duas para a fase, para seguir adiante, e a terceira da Euro. E o pote 3, as outras equipes, olha só, tem mais equipe, tem o Schalke 04 da Alemanha, tem também o Lyon e o Mônaco, as duas francesas, o Ajax e o PSV, os dois da Holanda, o CSKA Moscou, o Liverpool e o Valencia. E o pote 4 tem o Clube Brugge da Bélgica, tem o Galatasaray da Turquia, tem o Young Boys da Suíça, tem a Internazionale de Milão, tem o Hoffenheim, o AEK Atenas, o Vitória Pilsen e o Estrela Vermelha. Esses são os grupos da Inter. Só pra você ver quanto tempo ela ficou sem jogar o UEFA Champions League, ela já foi pro pote de baixo, mesmo com toda a sua história, com toda a sua tradição. Então, a gente pode ter um grupo da morte aí, professor. Qualquer um que pegar a Inter de Milão aí, com certeza vai ter caminho muito duro. Ah, com certeza, né? Mas esse é o preço que paga por ficar muito tempo, não conseguir a classificação lá no italiano, e sempre vem pra Euro, né? Pra Euro, e não vem pra Liga, né? Pra Europa League, e nunca vem pra Champions, né? Então, agora tá voltando, tem que reconquistar outra vez o lugar que um dia foi seu, pra poder também chegar e figurar em outros potes, pra não consumir o grupo da morte. Então amanhã a gente passa para vocês o sorteio. O sorteio vai começar meio dia 50, então não vai ter jeito da gente passar os grupos hoje. Mas amanhã a gente traz para vocês todos os grupos da UEFA Champions League. Agora eu quero falar do Pirâmides do Egito, professor. Porque o Pirâmides contratou outro brasileiro. Só que dessa vez não é um jogador. É um ex-jogador para ser seu preparador de goleiros. Dida é o novo preparador de goleiros do Pirâmides do Egito, professor. A gente não tem tanta informação, não. A gente teve... Essa informação acabou de chegar, informação quente, que o Dida acerta para ser preparador de goleiros da equipe do Egito. É, vai ganhar dinheirinho lá. Já não ganhou pouco quando jogava, né, professor? É, mas ele não falou com o Alberto Valentim, com certeza. Com certeza não. Porque se ele tivesse falado, ele tinha tomado outra decisão. Porque o Alberto ficou lá quanto? 30 dias? Mas eu acho que ele ficou com medo de falar com o Valentim. O Valentim querendo levar ele pro Vasco, né? É, mas o homem lá do dinheiro lá, ele é meio louco, viu? Da cabeça, porque ele brigou, bateu no peito e fez com que o Alberto Valentim colocasse o Ribamar, o Negão, o centroavante, era do jeito, né? E o homem falou que não. O treinador era ele, quem escalava era ele, e no fim... O Alberto acabou largando tudo lá e vindo pra cá, mas com o bolso com certeza cheio, né? Vai dar uma boa pendenga aí na FIFA, na tribunais da FIFA, mas com certeza o Alberto tá garantido por contrato. É, ele vai receber os 2 anos de salário pra rescisão. Então os 2 anos que ele tinha de contrato ele vai receber. Então tá bem, né, professor? A FIFA... Nenhuma rádio do Egito quer levar nós pra trabalhar 30 dias e ganhar 2 anos, professor? Pois é, rapaz, veja você, né? Esse negócio é bom, é muito bom, né? Você trabalhar 30 dias, brigar com o Sheik e receber mais 23 meses de salário poupudo, que é, como dizia o Cariri, né? Não é um caminhão de dinheiro, é 2 caminhões de dinheiro, né? A gente aprende até a falar árabe pra ir pra lá, viu? Vamos falar da Copa Paulista de Futebol. A gente teve um jogo no dia de ontem. A Portuguesa bateu, tá bom, da Serra por 1-0, professor, e se coloca ali na briga para se classificar para a próxima fase, professor. Olha a luz aí, gente, a luz que tá ressurgindo aí na Copa Paulista aí, que é o único caminho que a Lusa tem para chegar outra vez no cenário brasileiro, através da Série D, né? Ficar campeão da Copa Paulista e conseguir, através disso, disputar a Série D do Campeonato Brasileiro D de dado, né? E a Portuguesa segue aí, a luta da Portuguesa é matar um leão e meio por dia, matar um e deixar o outro atordoado pro dia seguinte, porque a luta da Portuguesa é muito grande. Mas a Portuguesa venceu o Taboão da Serra, empurrou o Taboão da Serra para mais para baixo ainda, e vai se mantendo no G4 e está a 1 ponto do Osasco, né? E o mesmo ponto Nacional. Se empurrar mal o Taboão para baixo, dá para fazer um poço artesiano, viu, professor? Mas o Audax é o líder desse grupo com 13 pontos. Olha só a disputa. O segundo é o Nacional com 12 e a Portuguesa na terceira posição também com 12. E o Ituano vem logo atrás com 10. Então tá muito disputado, professor. Esse grupo, a briga vai ser grande. O Juventus, que está fora, tem 8 pontos. Está 2 atrás do Ituano. Então a briga vai ser grande para se classificar nesse grupo 4. Temos um turno inteiro pela frente ainda, né, professor? Então vamos ver o que vai acontecer. Ele classifica 4, né? Se terminasse hoje, estava classificado. O Dax estava classificado Nacional, Português e Ituano. E o Juventus, com 8, 2 a menos que o Ituano, estaria fora. Juventus, Atibaia e Taboão. Tem grupo que o time com 8 não está classificado, né? O time com 8 está no topo da tabela, então, só para você, o nosso ouvinte, acompanhar como está disputada essa situação nesse grupo da Copa Paulista de Futebol. Nosso assunto agora é Campeonato Brasileiro de Futebol. Tivemos 2 jogos no dia de ontem, 2 jogos válidos pela 15ª rodada. Por que 15ª rodada? A gente está na 22ª. Porque os jogos foram adiados, foram passados para frente, né? E as equipes, no momento, estavam envolvidas em outras competições, como o Vasco e como o Bahia. O Bahia ainda está na Sul-Americana, então... por isso foi adiado o jogo, né? Então, o Vasco entrou em campo ontem na Arena da Baixada, enfrentar o Atlético do Paraná. O reencontro do Alberto Valentim com sua ex-equipe, né? O Alberto jogou bastante lá no Atlético do Paraná. E o Furacão, professor, bateu o Vasco da Gama por 1-0, gol do Rafael Veiga, e subiu mais ainda na tabela, professor. Um jogo em que tivemos chances para os dois lados, mas muito desperdiçadas, viu, professor? Os times cansaram de perder gols, principalmente o Rios, né? O Rios é aquele centroavante que o Vascaíno gosta bastante. O Valentim chegou e já colocou ele pra jogar. Tá certinho o Valentim. E o Vasco não que esteja tão ameaçado assim ainda, professor, mas ele perdeu a oportunidade de respirar fundo contra o rebaixamento, professor. Eu assisti o jogo foi muito bom, viu, Léo? É, eu apostei no Atlético, o Atlético venceu, a gente imaginava que o Atlético veio muito bem lá na Arena da Baixada, e o Atlético fez a lição de casa. O Atlético está muito bem na mão do Thiago Nunes, né? Depois que foi mandar embora o Fernando Diniz, o Thiago, que é um treinador da base, né, subiu e vem fazendo um excepcional trabalho na frente do Atlético. Agora eu gostei do Vasco, viu? Apesar do centroavante Rios, apesar da defesa do Vasco ter falhado no gol, apesar de tudo, eu gostei do Vasco. O Vasco tá, parece que está começando a se organizar para sair dessa zona incômoda que se encontra. Mas o Atlético está sobrando, e mesmo sem o Cirilo, hein? É por isso mesmo que está sobrando. Vamos falar agora do Bahia e da equipe do Ceará, porque o Bahia foi até o Presidente Vargas, quebrou o tabu fora de casa, professor, e venceu por 2-0, gol do artilheiro Gilberto e do Lucas Fonseca. É, o Bahia então de volta à vitória, e o Bahia sim é aquela equipe que consegue respirar no campeonato, professor, porque o Bahia, apesar do time que tem, estava sofrendo muito. O Bahia não é um time para ficar nessa zona da tabela, na zona de baixo da tabela, mas estava. Agora o Bahia pegou o elevador, chegou aos 25 pontos na 11ª posição, complicou a vida do Ceará, que o Ceará vinha numa recuperação muito boa no comando do Lisca, já é sua segunda derrota consecutiva, professor. Pois é, esse resultado eu não apostei. Eu apostei no Ceará e o Ceará acabou perdendo. E como eu, deve ter frustrado muita gente, né? Porque esperava do Ceará. Porque o Ceará, mesmo perdendo pro São Paulo, jogou uma boa partida aqui no Morumbi, né? E agora, jogando no Presidente Vargas, a gente imaginaria que realmente ele ia conseguir vencer o Bahia. Não foi isso que aconteceu. O time de Anderson Moreira foi muito bem, conseguiu os dois gols e conseguiu aí dar, como você disse, pegar o elevador e sair daquela zona incômoda. O Bahia tem time justamente para meio de tabela e não para brigar lá embaixo. O que preocupa é justamente a situação do Ceará. É, muito bem, tá complicada a situação do Ceará, do Lisca doido. Todo mundo aposta que o Ceará vai sair, mas na hora de dar aquele passo a mais para brigar realmente para deixar a parte de baixo da tabela, o Ceará não consegue deixar aí essa zona muito incômoda. Então, é complicado, viu, professor? Tá complicada a situação. Vamos só passar rapidamente a classificação do Campeonato Brasileiro depois desses jogos realizados. Vamos lá passar para vocês. A parte de cima não muda nada, professor. São Paulo líder com 45, segundo é o Inter com 42, na terceira posição é o Flamengo com 41 e o quarto é o Palmeiras com 37. O Grêmio é o quinto também com 37, sexto é o Atlético de Minas com 34, sétimo é o Cruzeiro com 30 e o oitavo é o Corinthians com 29. O nono é o América de Minas com 26 e o décimo é o Fluminense também com 26. A partir da... Até aí não mudou nada. Agora, a partir daqui é que muda realmente. Todos os jogos foram o pessoal da parte de baixo da tabela, né? O Bahia, que venceu e chegou aos 25 pontos, ultrapassou o Botafogo, que também tem 25, mas nos critérios de desempate, quem fica à frente é a equipe do Bahia. Na 13ª posição está o Atlético Paranaense, pegou o elevador, o Atlético Paranaense com 24 pontos, também tem 24 Santos e o Vasco da Gama. O 16º colocado e último fora da zona da degola é o Vitória com 22 pontos. Na zona do rebaixamento temos Chapecoense com 21, Sport com 20, Ceará com 17 e Paraná Clube com 15 pontos. Professor Mauro. É, a situação está difícil aí justamente para essas equipes aí, né? É claro, quem está com 24 também não está sossegado não, né? O que o Léo está querendo dizer é justamente que o de 24 tem jogo a menos ainda, então eles conseguem fazer com que esse jogo a menos que eles estão recuperando agora possa levantar lá em cima para a tabela, né? Mas a situação ainda é muito crítica ainda para Vitória, para Vasco, para Santos e para Atlético, porque eles estão lá em cima, mas estão com uma diferença de 3 pontos só, 4 pontos da zona do rebaixamento e 3 pontos do Chapecoense, que é o primeiro da zona aqui com 21 pontos. É difícil, tem muitos jogos para realizar, mas ainda continua Vasco, Santos e Atlético Paranaense com um jogo a menos, né, Léo? Com certeza. Então a gente muda de assunto e vamos falar de Libertadores da América, porque tem muita coisa da Libertadores pra gente falar. E a gente já volta com o Rio Vox Esporte Clube. Bola rede pra fazer um gol. Quem não sou eu, ser um jogador de futebol. O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou raiz do futebol, ligou. A técnica, o sambo, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. Salve. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnica, o sambo, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnica, o sambo, tocou Neymar, é gol. Cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, calento, é arte de chão, ouro de favela, imaginei que pode os charmes, voltei, estilo Charles Don, pra fazer a quebrada cantar, mesmo é tipo MC Long. É, muito bem, vamos falar de Copa Libertadores da América, estamos chegando às quartas de final, e vamos falar de River Plate e Racing, viu, professor? Foi um jogo cheio de provocações, mas o River bateu e bateu fácil o Racing, viu, professor? 3-0, gol do Lucas Prato, do Borré e do Palácios. O Prato foi um dos grandes destaques, viu, professor? A partida também foi marcada por 3 expulsões. Uma do River, 2 aí do Racing. E o River Plate volta às quartas de final. Uma bela atuação do seu ataque, viu, professor? Não tiveram dificuldades para bater o Racing, com 2 gols ainda na primeira etapa, né? O jogo ainda ficou marcado por provocações, né? O Enzo Pérez provocou o Racing quando o confronto já estava 3-0, e o Centurion rebateu, né? Lembrando sua passagem pelo Boca Juniors, maior rival do River Plate, né? No fim das contas, os dois acabaram expulsos aí na confusão. O Centurion, se não arrumar confusão, não é o Centurion, né, professor? É triste, né? Um menino jovem daquele com um histórico já muito complicado, não só histórico dentro do futebol, como fora do futebol também. Infelizmente, é um menino sem estrutura nenhuma, uma família desestruturada, e que infelizmente acaba fazendo cada dia mais lambança aí e vai colhendo só coisa ruim, né? Mas o importante disso tudo aí é a vitória do River, né? Clássica, né? De 3-0. Empatou no jogo de ida de 0-0 e ontem venceu por 3-0. Com autoridade, eu reputo o River como a melhor equipe argentina no momento. É a equipe que realmente tem treinador há muito tempo, está bem arrumada, tem os jogadores que sonhou ter. O Lucas Prato foi o sonho de consumo para tirar de São Paulo, tirou de São Paulo e está demonstrando que realmente está muito bem lá com a camisa do River. 3-0, e o River pega quem, Léo? River pega o Independiente, Independiente de Avellaneda, que passou o Santos ontem, né? A gente podia ter o clássico, Racing e Independiente. Agora teremos River e Independiente, o maior campeão da Libertadores. Independiente com 7 conquistas, o River tem 4, viu, professor? Então, aliás, 3 conquistas, perdão. Então, vamos ter o maior campeão argentino contra o maior argentino campeão de competições internacionais. A tendência é termos um bom jogo, mas eu acho que é outro jogo com mais provocação, viu, professor? E tem que ficar ligado se o River não vai escalar jogador irregular, né? É, tem mais essa, mas agora entre eles lá tem, não tem problema não. O problema é o brasileiro. Brasileiro, ferro no Brasil. Todo que precisar da Comebol nos próximos 2 anos vai ser ferro. Quem mandou o Coronel Nunes votar contra o time, a cidade da Comebol, que a Comebol estava apoiando. Portanto, o Coronel Nunes foi lá, votou contra, votou naquilo que Del Nero e ele queria, e ferrou os times. Portanto, os clubes também é culpado de ter lá na presidência da CBF o senhor Marco Polo Del Nero, que é um presidente afastado, entre aspas, mas quem manda é justamente o Coronel Nunes lá, que está junto com com o presidente Del Nero lá. E agora o outro presidente lá, o Caboclo, que vai tomar posse em maio, também é um pau-mandado do Del Nero. Portanto, enquanto esses homens estiverem administrando a Confederação Brasileira de Futebol, os clubes brasileiros vão penar na mão da Comebol. Porque a Comebol já disse, não tem representatividade nenhuma ao futebol brasileiro. Portanto, e o futebol brasileiro é que elegeu esse povo todo que está lá. Então, os clubes são cúmplices de tudo isso que nós estamos vendo aí, aquilo que aconteceu com o Santos e que vai acontecer com outras equipes brasileiras quando esperar e depender da Comebol. E esses dias aqui eu recebi uma informação, professor, que o México está querendo se filiar somente a Comebol. Ele quer sair da CONCACAF e vir jogar todas as suas partidas para cá. Então, mais um time, mais um país falando espanhol para ser mais representado que o Brasil, né? Pois é, você veja bem. Então, o Brasil é só vocês parar. Vocês aí que não acompanham o futebol dia a dia, que não tem por obrigação como nós que somos profissional da área, é vocês parar e pensar, por que que a sede da Comebol, a maior entidade sul-americana que organiza o futebol, ela é no Paraguai? Qual é a força do Paraguai? É mais fácil comprar as muamba, né? Então, quer dizer que... É que, na verdade, eles, lá no Paraguai, eles podem receber em dólar, né? Em nenhum outro país da América do Sul eles poderiam, né? Porque todas... Não que a moeda paraguaia seja valorizada, que é o Guarani, mas ela é meio que deixada de lado, porque o pessoal trabalha muito com o dólar e, em segundo plano, o real, depois a moeda deles, né, professor? Pois é, a pujança do continente é o Brasil e a sede da Comebol é no Paraguai. Então, por aí vocês vejam qual é a intenção mesmo das pessoas que administram o Paraguai, né? O vice-presidente da Comebol é vice-presidente do Independiente, que teve essa pendenga agora com o Santos. O que que deu? É complicada a situação, viu, professor? Mas vamos falar dos brasileiros, vamos falar das equipes do Brasil que entraram em campo ontem pela Libertadores da América. A gente começa falando de Cruzeiro e Flamengo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Vira maravilha, nós gostamos de você. Vira maravilha, faz mais um pra gente ver. Vira maravilha, nós gostamos de você. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol. Agora a gente fala de Cruzeiro e Flamengo, viu, professor? O Flamengo até conseguiu ganhar do Cruzeiro no Mineirão, mas o resultado da ida classificou a Raposa para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O rubro-negro martelou, conseguiu fazer o gol com o Léo Duarte, mas vencer o Cruzeiro em pleno Mineirão não foi o suficiente para o Flamengo avançar às quartas de final da Libertadores. Mas serve para lembrar que são os dois jogos, né, professor? E o primeiro, o Flamengo não jogou nada. Aí que está o problema. Isso foi crucial para a eliminação rubro-negra, viu, professor? Ah, sem dúvida, né? O Mano é um treinador muito experiente que tem o Cruzeiro na mão, faz as opções que quer, de colocar time reservas aonde ele quer. E a diretoria dá todo o respaldo, né? O menino já do Flamengo é um bom treinador, mas pro futuro, né? Ainda tá apanhando ainda na própria profissão, ainda apesar de ter muito estudioso, o Barbieri tem que aprender muita coisa ainda, e é difícil se você chegar de repente num grande clube como o Flamengo e dirigir o profissional do Flamengo, que é um time muito forte, de investimento grande, e que está numa fase aguda da Libertadores. Faz tempo que não chega na semifinal da Libertadores, portanto é o sonho de consumo do Flamengo, mas não vai ser dessa vez. Dessa vez aqui o Flamengo negligenciou lá no Maracanã, perdeu de 2-0, e ontem lá no Mineirão, com todo respeito ao Flamengo, a dificuldade que ele ia enfrentar lá era muito grande, porque o Cruzeiro não ia deixar escapar essa chance de classificar e eliminar o Flamengo. Portanto, o Rio, a água do Rio continua descendo, viu? Está tudo em ordem. O Flamengo ganhou de 1-0, mas não levou. O Cruzeiro classificou, é a melhor equipe dos dois confrontos e, portanto, vida que segue. É, a gente tem que destacar também o gol incrível que o Barcos perdeu, viu, professor? No começo do jogo, sozinho recebeu uma bola em que o Arrascaeta perdeu, o Arrascaeta ganhou do Diego, tabelou com o Robinho, invadiu a área, cruzou o Barcos sozinho, professor, sem goleiro, chutou pra fora. Brincadeira, não? Tem coisa que da cabeça de treinador que você não consegue entender, né? O Cruzeiro foi buscar o barco que já estava acabando, encerrando a carreira lá no Equador, voltou a trazer ele. É para nós ver isso que nós estamos vendo. Eles achou que o jogador que estava contratando é aquele jogador que estava no Palmeiras ainda. É, então no primeiro tempo ainda, o Mano ganhou o jogo marcando muito bem o Everton e o Paquetá, que são os dois jogadores que fazem a equipe do Flamengo jogar. O Diego, a natureza tá marcando hoje em dia, porque tá complicada a situação, a fase do Diego. O Flamengo, depois disso, depois desse susto aí, que o gol que o Barcos perdeu, né? A equipe do Flamengo teve uma chance muito perigosa aí com o Everton Ribeiro de fora da área. Ainda teve um gol de bicicleta marcado pelo Paquetá, que foi muito bem anulado pela arbitragem. O segundo tempo, duelo muito movimentado, o Flamengo brigando contra o relógio, professor. Pressionou muito, de forma mais intensa. Não foi muito contundente, mas pressionava. O Cruzeiro voltou mais retrancado, professor. Colocou o ônibus na frente do gol aí a equipe do Cruzeiro. O Barcos de novo conseguiu aí deixar um jogador, um companheiro na cara, né? Mas por erro dele, né? Que a bola acabou sobrando pro Thiago Neves, que chutou, e o Diego Alves fez uma grande defesa. E o Flamengo abriu o placar num escanteio cobrado pelo Diego. A zaga do Cruzeiro afastou, mas a bola sobrou com o Everton Ribeiro, que jogou pro meio. O goleiro Fábio até tentou sair, saiu mal. O Léo Duarte colocou pro fundo das redes aos 24 minutos. Barbieri jogou três atacantes, viu, professor? Dourado, Giovanni e Lincoln. O Dourado não servia para começar o jogo, mas agora ele servia para tirar o barco que já estava afundando, né, professor? O Flamengo tentou muito de todas formas, sem organização, não conseguiu chegar. O Cruzeiro conseguiu pressionar, viu, professor? Conseguiu manter, segurar a pressão, na verdade, da equipe flamenguista, e avança, espera quem vem de Libertad e Boca Juniors, professor. É, o Cruzeiro é um time forte. O Cruzeiro é forte, experiente, traquejado, jogadores tudo rodado, jogadores que estão acostumados a disputar Libertadores. E essa é a diferença, né? A diferença do Flamengo pro Cruzeiro é justamente essa. Portanto, a hora que precisou da experiência dos jogadores do Cruzeiro, ela demonstrou elas, né? E é muito mais fácil você defender do que atacar. Atacar, você sabe que tem 7,32 por 2,44, que a bola tem que entrar ali. E defender, você está defendendo esse 7,32, o resto é tudo defesa. Então, eu acredito que o Cruzeiro tem uma chance grande aí de conseguir ir para a semifinal, viu, Léo? Vamos lá, então vamos continuar acompanhando a equipe do Cruzeiro na Libertadores da América. O Flamengo resta Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro de Futebol. E faltou um gol também para o Corinthians, viu, professor? A gente vai falar daqui a pouquinho do Timão. Fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tô dorando desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Eu quero. Muito bem, vamos falar então do Corinthians e do Colo-Colo. Faltou um golzinho, viu, professor? O Corinthians até bateu o Colo-Colo na arena, mas, mais uma vez, não passa das oitavas de final da Libertadores. O gol marcado fora de casa garantiu o time chileno nas quartas da competição, professor. Faltou pouco, viu, na arena Corinthians. O resultado foi insuficiente, o adversário tinha feito 1-0 no Chile, né? O Colo-Colo venceu a primeira partida, se beneficiou do gol fora de casa marcado aí para avançar a próxima fase das oitavas de final. A última vez que o Corinthians ele passou da fase de quartas de final, ele foi campeão em 2012. Antes disso, na anterior, ele também não foi eliminado nas oitavas, porque ele não passou da primeira fase, do Tolima, naquela época. Depois, em 2011, ele não passou do Tolima. Em 2012, ele foi campeão. Aí, a partir daí, professor, todas as vezes o Timão caiu nas oitavas de final, professor. Complicada a situação, né? Parece que a gente tem aí um grande fantasma sobrevoando o ambiente corintiano, viu, professor? O maior fantasma é a diretoria do Corinthians, né? Que realmente, esse estádio do Corinthians aí, vou te dizer uma coisa pra você, tá complicando a vida do Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro pra mais nada. O Corinthians não tem dinheiro pra contratar um treinador. O treinador que tá lá porque é barato. O Corinthians vende jogador caro e o dinheiro vai pra cobrir rombo. Então, a situação do Corinthians é difícil, caiu ontem. Não espere que realmente... Eu fiquei surpreso, porque o time do Colo-Colo é muito ruim, é fraco tecnicamente. Tanto é que o Corinthians, quando estava jogando bem, foi lá, fez o gol, criou situação para fazer mais gol, podia ter feito. E depois, aquilo que tem sido forte do Corinthians, que é a defesa, acabou falhando lá e com a saída do Pedro Henrique, né? Que machucou, teve uma contusão séria. O Valdívia acabou machucando o menino, tirando o menino de campo. E entrou o Léo Santos, que é um jogador mais verde, mas não tem tanta experiência. E foi justamente numa falha dessa aí do Léo Santos, zagueiro, que o atacante, o velho conhecido de todos aí, né? Acabou entrando lá o Barrios de cabeça e fazendo 1-1. Esse gol custou muito caro pro Corinthians. O Corinthians teve força para fazer apenas mais um e precisava de mais dois. E não teve força, o Corinthians não teve força mais para fazer os dois gols que precisava para fazer 3-1. E no entanto, isso não é surpresa para ninguém, porque o Corinthians tem tido dificuldade de fazer gol. O problema do Corinthians justamente é fazer gol. O Corinthians tem empatado, não tem tomado gol, mas não tem feito também. E ontem precisava desses gols justamente para passar de fase, para poder continuar aí na Copa Libertadores, continuar pegando uma receitinha extra aí com a passagem de fase, mas não foi isso que aconteceu. E me parece que a torcida estava até vacinada já, porque se é outrora aí a gente ia ter problema sério lá na arena. Mas o Corinthians fica pelo caminho e segue o time do Mago Valdívia, hein? Quem diria, hein? E a gente fala aqui sobre o primeiro tempo, que o Corinthians até começou seguro, viu, professor? Ele não assustou muito durante os 15 primeiros minutos, mas fez a bola rodar, tinha o controle da partida. Com 14 minutos, como o professor disse, o Pedro Henrique saiu machucado depois de um totozinho que o Valdívia deu no tornozelo do menino. Ele caiu meio sem jeito, meio desajeitado, acabou torcendo o joelho e o Léo Santos entrou no seu lugar. Logo aos 16, professor, o Timão estava na frente. Jadson bateu um pênalti, bateu mal de novo, professor. Por que os corintianos insistem no Jadson para bater pênalti? Não tem mais ninguém para bater pênalti lá, professor? Mas não é coragem, né? Precisa ter coragem na hora do pênalti lá. E ele tem. Então quer dizer que foi só pênalti e falta. Duas coisas que ele fez no jogo. É muito pouco para um jogador que ganha mais de 500 quilos de picanha por mês. Exatamente, mas o Jadson, apesar de bater mal, até fez o gol, saiu na frente e o Corinthians continuava a ter o domínio territorial, mas deixava o principal jogador do Colo-Colo livre, que era o Valdívia. E o Valdívia, aos 31 minutos, ele começou a jogada, jogou pro Pérez, que cruzou pro Barrios, que entre os dois zagueiros do Corinthians conseguiu subir de cabeça e empatar. E o jogo ficou do jeito que o Corinthians queria, viu, professor? O lateral do Colo-Colo começou a provocar o Romero caiu na dele. Olha que o Romero também é paraguaio, né? Não era pra cair na provocação do pessoal daqui, né, professor? Mas o Roger, no comando do ataque, fazia muito pouco, saiu discutindo com o Valdívia. Segundo tempo, a missão muito difícil para o Corinthians, professor. Vencer por dois gols de diferença. E É, com menos de um minuto, o Corinthians saiu bem, viu, professor? Bateu o Pedrinho de fora da área, o Orion espalmou um chutaço do Pedrinho e, depois do escanteio, fez outra defesaça num chute a queima-roupa do Henrique. O Romero fez um gol aos 9 minutos, que estava impedido. É, a torcida muito irritada com o Roger, viu, professor? Mas foi ele que colocou o Timão na frente, uma bola jogada dentro da área, o time do Colo-Colo, inclusive, abraçando todo o jogador do Corinthians dentro da área. Teve uns 3 pênaltis no lance e o Roger conseguiu escorar para dentro do gol. O Corinthians cresceu, professor. O Romero fez outro gol corretamente anulado pela arbitragem. Aí o Corinthians jogou Matheus Vital pro jogo, mandou o Sheik pro lugar do Pedrinho, mas o gol não saiu. O Danilo Avelar ainda foi expulso num momento que não podia, professor. Então, o Colo-Colo no final até que nem sofreu muito, viu, professor? E acabou se classificando. Fazia tempo que o Colo-Colo não chegava numa fase tão aguda. A última vez foi em 97, quando o Colo-Colo parou nas semifinais para o Cruzeiro, professor. Pois é, estou tentando lembrar aqui o meia e o centroavante bom que tinha nessa época aí do Colo-Colo, que ele já foi jogar argentino, acho que era dois argentinos, que jogaram na seleção, muito bom, mas não estou conseguindo lembrar. Mas o mais importante é que fica um sinal de alerta ligado para a torcida do Corinthians, para a diretoria do Corinthians, né, que realmente precisa reformular tudo isso aí, a maneira de ver, a maneira de disputar a competição, de maneira de trocar de jogador, né? Contratar jogador para justamente. Tem jogador que chegou, jogou meia partida, o centroavante lá que estava na Alemanha, né? O Jonathan, né? Chegou, jogou uma partida só, tá no DM, só vai voltar daqui 2 meses. Quer dizer, será que não viu o histórico do jogador, que o jogador jogou lá na Alemanha, jogou 14 partidas numa temporada de 80 jogos? Então, quer dizer, falta um pouco de profissionalismo, né? Depois que quando o Cuca pega o microfone e fala o que ele falou depois da derrota do Santos, o pessoal ameaça de mandar embora. Mas quem fala a verdade não merece castigo, não. E o Jonathan, segundo o pessoal tava falando, vazou um áudio dele no WhatsApp falando que eles iam engolir o Colo-Colo aqui. Engoliram mais uma eliminação, né, professor? Precisa chegar com o pezinho um pouquinho mais no chão, né? Todo mundo do Corinthians estava com o pé no chão, mas parece que o Jonathan não estava, né? Ninguém ganha na véspera. Na véspera não tem vitória. Tem vitória durante o jogo, humildade, pé no chão, trabalhar bem, trabalhar bastante, certo. Jogadores todos compenetrados das funções que tem que fazer. Esse falatório todo antes do campo só acontece isso. Serve de estímulo e uma força a mais pro adversário vir aqui e jogar o que jogou ontem e acabar eliminando uma potência que é o Corinthians, que todo mundo sabe da força do Corinthians em Itaquera, e mesmo assim não foi suficiente para conseguir passar de fase. Mas fica aí o alerta pro presidente do Corinthians, que no aniversário do Palmeiras foi hostilizado. Ele foi até aplaudir e louvar a atitude do Andrés de ir no aniversário do Palmeiras, mas foi hostilizado lá. E é ele que tem a responsabilidade de resolver todas essas pendengas aí que o Corinthians está entrando, porque senão nós vamos chegar no final do ano com a torcida voltando a fazer as pressões que fazia em outrora. Muito bem, complicado, viu, professor? O que a gente pode esperar do Corinthians agora? Primeiro a gente tem que criticar o André Sanches de novo, professor, porque ele foi tentar tirar o peso dos jogadores nesse jogo na Libertadores, só que ele acabou tirando totalmente o foco, né? Falando, não, a gente quer a Copa do Brasil, não pode fazer isso, né, professor? Ele é muito irônico e às vezes a gente não sabe realmente o que ele quer, né? Porque, cadê? Cadê a Copa do Brasil? Não é isso? Então, quer dizer que a Copa do Brasil, ele tem aí parada indigesta pela frente aí, e é muito difícil, né? E o Corinthians não é mais aquele time que tinha uma solidez forte, um ataque rápido e um esquema bem definido. Hoje o Corinthians não tem esquema. O Corinthians não tem esquema, não tem a confiança do elenco no treinador, dos Marlos, porque o Marlos é um treinador jovem que está começando a carreira, só dirigiu o Bragantino de profissional, depois não dirigiu time nenhum, de repente está tendo que dirigir o Corinthians, que é uma potência, que é uma baita de uma torcida enorme. Então não é fácil para um treinador que não tem tanta bagagem. E o jogador olha para o treinador e fala, viu, esse rapaz não vai durar. E se o jogador tiver isso na cabeça, ele não consegue produzir, ele não consegue nem fazer o que o treinador está pedindo, e nem aqueles corneta que fica no corredor do clube fica falando. Então, para quem trabalhar nessa vida, sabe que sempre tem 100 trabalhando a favor do treinador e 3 3 mil trabalhando contra. Então, é isso que a gente vê no Corinthians. A gente vê que, né, por exemplo, tem jogador que está de um lado e tem jogadores que estão de outro lado. E agora, com a desclassificação, a tendência é só aumentar isso. Portanto, agora eu quero ver a mão do presidente mesmo para ver se tem força de manter o Osmar Loss ou se vai entregar a cabeça dele aos leões, né? E hoje a gente tem dois jogos pela Libertadores da América, professor. O primeiro, Boca Juniors e Libertad, o jogo no Defensores del Chaco, na capital paraguaia. O Libertad precisa vencer por 2-0 para levar as penalidades e por 3-0 para se classificar de maneira direta. Dá pra gente cravar o Boca na semifinal, nas quartas de final, professor? Ah, pode cravar, sossegado. Se eu tivesse algumas moedas também, eu aplicava todas as minhas moedas no Boca, viu, Léo? Porque o Boca foi lá no Paraguai e venceu por 2-0, né? Aliás, em casa, né? Ele foi na Bomboneira e venceu por 2-0. E não vai ser lá no Nicolás Leões, né? Que brincadeira, né? Você colocar o nome do estádio desse ladrão aí que roubou a Comebol e tudo o futebol. Mas o Boca não tem nada com isso. Vai lá no estádio em Assunção, vou preferir chamar assim, não vou chamar o nome desse homem que fez tanto mal pro futebol sul-americano, não. Inclusive, tá preso, é isso? Ah, tá, todo mundo tá, né? Junto com o Marinho. Ah, mas fica preso lá em Nova York, com apartamentinho, né, professor? Aí é fácil, né? É, mas só que tá proibido de ir e vir, né? Quer dizer que a pessoa da idade do Marinho fica proibido de ir e vir, quer dizer, eu tenho certeza que ele gostaria de estar aqui no Brasil. Mas não tem nada com isso, estamos falando aqui de Boca e Libertad e Boca. O Boca com certeza vai no Paraguai e vai voltar classificado, viu, Léo? Muito bem, e agora a gente fala de Palmeiras e Cerro Porteño, o jogo de volta, 3 semanas depois de abrir vantagem ao vencer o Cerro por 2-0 em Assunção. O Palmeiras faz o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América, às 21h45 de hoje, em sua arena. Graças ao resultado da primeira partida, a equipe do Filipão, que não sofre gol a 9 jogos, professor, pode até perder por um gol de diferença para se classificar. O time paraguaio trocou de treinador nesse meio tempo, tenta conseguir no mínimo 2 gols de diferença para levar as penalidades. Se vencer por 3-1 em diante, avança por ter mais gols como visitante. O Palmeiras do Filipão, professor, tem botado em plano o seu planejamento aí para disputar 3 competições de maneira simultânea. E até o momento tem dado certo, viu, professor? Porque está na semifinal da Copa do Brasil, está muito bem na Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chegou ao G4, está se aproximando dos líderes, né? Mesmo com uma formação alternativa, né? E o seu time principal chega descansado para atuar na Libertadores e decidir a classificação contra o Cerro Porteño, professor. E em comparação ao jogo de ida, o Willian deve voltar no lugar do Johan. Na época ele estava se recuperando uma lesão muscular. Então, temos o Palmeiras em campo com o que tem de melhor no momento. Com Everton no gol, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, Dudu e Willian na frente, o Borja. E a equipe do Paraguai, do Cerro Porteño, Fernando Rubero. Fernando Rubero era técnico do Guarani do Paraguai quando eliminou o Corinthians aqui na Arena Corinthians. A equipe paraguaia tem um novo treinador há 10 dias e a derrota para o Palmeiras, há 3 semanas atrás, resultou em duras críticas ao ex-treinador, o Luiz Zubeldia, que foi demitido depois de perder o clássico para o Olímpia, né? O Fernando Rubeiro, espanhol, no último sábado, goleou o General Dias lá no Campeonato Paraguaio por 4-1. Então, o equipe do Cerro vem a campo com o Antônio Silva, Raul Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Escobar e Santiago Arzamendia. No meio-campo, o Rodrigo Rojas, o Palau, o Novik e o Oscar Ruiz. E na frente, Nelson Aedo Valdez, esse experiente, e o Churin. O outro experiente desse time, que é o Álvaro Pereira e São Paulo, teve uma fratura no pé esquerdo e não joga. Arbitragem argentina de Herman Delfino com Hernan Maidana e Gabriel Chad. Professor Mauro, o que a gente pode esperar dessa partida de hoje? Ah, como você falou aí, O time do Cerro tem uma motivação a mais, né? Chegando treinador novo, tá tá animado, tá motivado, mas só que tem um negócio, né? Ele vai jogar contra o Palmeiras e vai ter que tirar 2-0, né? Então a motivação dele é muito boa, o treinador novo é muito bom, tudo muito ótimo. Mas daí, a tirar a vantagem de 2-0, vai uma diferença muito grande, viu, Léo? Portanto, eu continuo achando que o Cerro vai ser esparra em Bu Palmeiras. Palpite placar para o jogo de hoje, professor? 3-0 Palmeiras. Eu não vou de tanto assim. Eu acho que vai fechar em um outro 2-0, viu, professor? Eu não sei. 2-0, 2-1, talvez, mas o Palmeiras passa para a próxima fase. Então, no momento, a gente tem os seguintes. Se acabasse hoje, da maneira que está, e acho que a maneira que deve terminar, né, essa fase, né, a gente terá os seguintes confrontos. Vamos passar aqui para você. O River Plate enfrentando o Racing, River Plate e Racing, e o Grêmio enfrentando o Atlético Tucumã. Esses jogos fazem a semifinal. Então, quem passar de Independiente River, pega quem passar de Tucumã e Grêmio. O único intruso entre os argentinos aí, o Grêmio. E do outro lado, o Colo-Colo pega ou o Palmeiras ou o Cerro, deve ser o Palmeiras, né? E o Cruzeiro pega ou o Boca ou o Libertad, deve ser o Boca Juniors. Então, é isso. Falamos sobre a Libertadores da América. Para finalizar, aquela rápida pincelada, né, professor? Porque a gente tem a Copa Neto, vai começar logo mais, e a gente vai ter grupos espalhados por São Paulo, por Minas Gerais, né, professor? Ah, sim, temos grupo, 8 grupos, esparramado aí por estado de São Paulo e também até lá em Minas, né, divisa de São Paulo ali em Montesão, né, do lado. E a gente com certeza vai fazer tudo isso aí acontecer. Inclusive hoje estamos recebendo aqui no estúdio aqui o nosso amigo e companheiro Miranda, né, que é o responsável pelos grupos lá em São Paulo. Miranda, que mora na Avenida Paulista, Avenida São João, né, no centro de São Paulo, né? Então ele está lá, vai estar organizando os grupos, né? O pessoal do projeto do Instituto Sim, que esteve aqui, também vai disputar lá. O pessoal do Céu Jambeiro, né, que vai aonde vai ser realizado os jogos, onde tem belos campos de futebol lá. Portanto, está aí a preparação franca, em franca movimentação aí a Copa Neto, e já saiu o jogo das oitavas de finais da Copa Zenon, né? A gente joga dia 8 de setembro, a gente joga lá em Águas de Lindóia contra a De Esporte lá de Atibaia. E o Sub-20, o Sub-16, que joga pela Copa Renato, né? Renato Pemucho, que jogou no Guarani aí tanto tempo, é homenageado da Copa Sub-16. A Copa Sub-16, nós pegamos o CEAL lá de Águas de Lindóia, Sociedade Esportiva Águas de Lindóia. E no Sub-13, tá ainda disputando ainda, e a gente não sabe quem a gente pega nas oitavas de finais do Sub-13. Então, tá aí, francas preparação. Hoje a gente tem trabalho lá na Associação Olímpica Rio Pedrense, agora às 15 horas. Estamos em franca movimentação aí, e com certeza nos próximos dias teremos mais novidade e mais notícia com referência aos jogos aí e às competições que a Associação Olímpica Rio Pedrense participa, viu, Léo? Muito bem, então a gente vai acompanhar tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube, é claro, e vamos encerrando a nossa programação de hoje. Eu quero agradecer ao professor Mauro Fernandes, que esteve aqui mais uma vez conosco nos estúdios da Rio Vox FM. Muito obrigado pela companhia, viu, professor? E, se Deus quiser, amanhã a gente está de volta na sexta-feira para falar muito mais de esportes aqui na nossa Rio Vox FM, no nosso Rio Vox Esporte Clube, professor. Muito boa tarde para você. Ah, eu que agradeço, Léo, eu agradeço a você, eu agradeço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde de quinta-feira. Eu agradeço meu amigo Miranda, que está nos visitando aqui pessoalmente aqui no estúdio, e vai seguir com a gente lá para o trabalho da Associação Olímpica Rio Pedrense. Eu desejo a todos que tenham uma ótima quinta-feira, vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, e se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, a meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. E eu agradeço também ao nosso convidado Miranda, que esteve aqui, não quis falar, né, professor? Mas, a gente agradece a visita aí do pessoal de São Paulo, e, se Deus quiser, amanhã a gente tá de volta aqui. Agradeço de coração a você, nossos ouvintes que estiveram ligadinhos na nossa programação. Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau! Yeah.